5 copia. Copia. Autorizado Brasília 360, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída Arbor LF. Lopes 1-7 é a primeira aerovia, pois conforme a rota prevista no plano de voo, transforma-se em 1-5-2, controle em 1-9 de sinal 8. 5 autorizado Brasília, 360, decola pista 1-0, primeira curva direita, Arbor Lefa, APZU 1-7, transponda 5-1-5-2, controle 1-1-9, decimal 8. 5-1-5-2, transponda 5-1-5-2. Thank you. Táxi Fono 963, Zona 46, Morro, temos 4 horas, alternativa Florianópolis. Fono 963, 4 horas, Florianópolis, confirma pra eu ver. Fono 46. Tente autorizado a Tion no Índia, ponto de espera, tô em 118, decimal 95, altímetro 113. 113, com... né? 0-18, 95, mano, 9 é demônio. Para o site do Seré, 6211, tem 133 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, alterna Campinas. Taxi é via Paixão no Índia, ponto de espera, tô em 118, decimal 95, altímetro 113, bom voo. Paixão, Índia e no posto 18-25, obrigado. Fono 963, a passagem é 2-0, tá sendo o Pat 3, vai ser a ponto 0, seguirá com o número 2, ok? É, irmão, né? Bom dia, João, Pat 3, diante. 4-2-0, tá cruzando o Fence, posso bater essa aqui? Aos 3-2-0, 35 mil reais. 2-0, 35, obrigado, bom dia, até a próxima. Para a posição 01 do site principal. Confirma a posição no site 3? Posição no site 3 é a 4 Lima. Pesada até a entrada do site 3, reporta para ingresso no site principal. Lima aqui, o reporta rebocará para início até o acerto do site 3 chamará para ingresso no site principal, o S3. Jones, decola os 37, 035, boa viagem. 035, obrigado. Pista 10, variável 2 horas. Cristiano, no zero, com 9. Mateus Gol, pistão na zero. Ali, Mateus, já com 3. Decola os 41098, corrijo, 0935, bom 1. 0935, bom 963. Decolagem autorizada na zero, vento variável dos nós. Na zero, não três. E decolagem na zero, vou na zero, não três. informação, tem uma visita no pushback, então eu já tratei com a borda aqui na posição. Negativa, você e Yankee mantendo posição na 3. Checado 2229. Agora pistola 0229. Rio Lima, mantenha no zero. Lima, Lima, zero, né? Determinado. Sarei 229, solo aos 48, direita a Eco 2, Zona 1, bom dia. Direita a Eco 2, Zona 1. Salvador, passarei 229, Zona 1. Passarei 229, autorizado o site de via Alfa, reporta em 3 Juliette. Site de via Alfa, reporta em 3 Juliette, 229. Autorizado, eu prosseguir para o rebote 06, para o 06, a porta retornando para o acionamento do Chibé Café. Certo, o Chibé Café vai retornar para o 06. Parece 2229, atento ao tráfego da Gomboim, partindo no gate 06, prossegue de Juliette até a remota 13. Gente, Juliette, para remota no 3, passaria 2229. Decola ao 51, transpondo 5154. frio. Solicita novamente pushback. Autorizado, ponto site. Autorizado, ponto site. É o Golf X-Ray F. Você é uma Golf? É o Golf X-Ray F na posição 11 para reboque até a ponte número 7, posição 7. A 11 para 07 no pátio principal? Afirmativo, da 11 para 07 do pátio 1 no principal. Autorizada, pode sinalizar no rebote. No rebote, quando ele escuta, botará no pé. Salve, General 9970, bom dia. Bom dia. Autorização para Teresina, solicitando modificação de nível para 340, General 9970. 9970, sempre autorizado 360, queria coordenar aqui com o centro modificação, aguarda por gentileza, controle. Por favor, Campinas, Serra Bravo e Uno Papá. Gente, tem que ter a parte de um ainda, pode ficar esperando em um noite, pessoal, se continuar para o Ricardo, vamos. 7, 14, 4, 1, 0, thank you. agora a sua visão com a aeronave e a posse finalizou. Serra é com a céu prossiga. Número 2 para a copa agora. Recife autorizado 350, decola da 1-0 com a primeira curva à esquerda na saída. O Cajão após Jamo Caju. Transponder 5420, controle 1-1-9-8. Tropezou 1-7 a primeira aerovia após conforme a rota prevista no plano de voo. Passeio, Alça Cargo 6-7-3, autorizado nível 350 para Recife, decola da pista 10, curva à esquerda, Puca, Jamo Caju, transponder 5420. Controle 198, Airfall November 87, Alça Cargo 6570. Alfonso 197, a primeira aerovia que intercepta após confronto. Sim, Matheus, muito obrigado. Alça Cargo 6570. Alça 6570, pode proteger o meu objetivo. Obrigado. Bloqueada por recepção, por favor. Confirma a aerovia que intercepta por gentileza? Ah, afirmativo. Aerovia de Unifor November. Só pode recepção, por favor? É 817? 21-17. É a primeira que intercepta após conforme rota prevista no plano de voo. Afirmativo. Telefone de voo 17. Muito obrigado. Essa cargo 6570. Alça Modo rádio 136, destino. Sessão 3, 1953, está com 142 a bordo, alterna Ribeirão Preto, autonomamente 3 horas e 40. Ribeirão Preto, confirma autonomia por gentileza. Autonomia de 6:03 horas e 40 minutos. Eu tenho minha parte 1 no Índia, ponto de espera 2 em 1-8, pessoal, 5 altimetro, 1014, bom voo. Parte 1 no Índia, no ponto de espera 1-0. Torre 118-95-14, está 3-1-3, obrigado, bom dia. Estou estabilizado em LS 9-10. Azul 4958, bom dia, Juiz 1014, reporta externo 3 checado, 4958. 1094, 4958. 1998. Só confirmar a restrição no meu país, aguardando a liberação do controle. Gente, confirma para o B. Estacionamento táxi, chama a torre 118, decimal 95, altímetro 1014, bom voo. Autorizado a prosseguir com o recorte, confirma somente a posição que irá prosseguir. Positivo, a posição agora vai ser o 20 e 19. Gente, autorizado o recorte finalizado. A posição, a taxi está interditada. Se eu ia prosseguir parte 1 no Índia, está Juliette. Positivo, a gente pode entrar à direita e contornar ali atrás do 67? Afirmo. Pode fazer o 180 aqui? Estou sem condições de fazer um 180, sem interferir com os tráfegos, já estou retaguardo. Sem problema. Sim, estou autorizado. 4958. Estou autorizado, pista 1-0, vento 020 graus, 4958. 58. Então, pessoal? Pode ser a Juliette Serra, aguarda um minuto, corre com a moto. Para o táxi, essa carga do meio 502 a bordo, autonomia 2 horas e 20, que altera na Natal. Confirma? Eu acho que esse 50 para o táxi está com 2 a bordo, autonomia de 2 horas e 20, alterna na Natal. Sim, se atenta ao tráfego da TAN ingressando no PAD para prosseguir com o táxi, prossegue via PAD 1 no Índia, ponto de espera 2 em 1 no noite, decimal 95 altímetro 1014, bom dia. 114, ponto de espera 718 no 95, obrigado, é um bom dia, essa carga mesmo, 700. Vento 08049. 958 solo 16, liberou chão o solo 211, boa. 211, boa, o 4958. Corre, Salvador, tá 3153, um ponto de terra, 110, pronto. Aí, 2153, muito bom dia, autorizado, alinhado e colapso C10, vento 080 graus, 49. Autorizado, alinhado e colapso C10, tá 3153. Qual que é o nome que está ouvindo? Tente. Altimetro 1014, bom voo. Salve, bom dia. O azul 4950 ingressou na taxa alfa. General 9970, 4 horas e meia, confirma as informações do taxa. Positivo, Liz? 2-3, aborda, alterna São Luís. Tem que ser a parte 1 no Índia, ponto de espera, são em 1-1-8, decimal 95, altimetro 1014, seguirá como número 2, ponto de espera, ok? Ponto de espera, 2-9-5, o azul 4953, até o tráfego inicial do táxi Sampaio 3, Alfa Kilo, quando lá tem os sinalizadores. Alfa Kilo, visual que considera o 4958. 1985. 1985. Pode corrigir 1935, controle. 1935, obrigado. Alinhando 1-0, pronto também, 1-5-3. Ilha Cola 10, variável 2-9-3, 1-5-3. Autorizado, linha decolar 1-0, tá 6, 1-5-3. Já deve deitar a porra nessa, que lote com a torcida na dor. 2-2-2-3, cotejamento correto, a porta está pronta para o feedback do planejamento. Bom, tá. Salvador, bom dia, o ano 759, posição 8, paciente de informação até autorização, barulho. Bom, ano 759, informação até o confere, mais um minuto, cópia. Tá bem. Bom dia. Eu estava passando 6-7-0, decolos 2-1, 19-35, bagagem. 19-35, obrigado, bom dia. Lembrar para confirmar esse sobrevoo? Autorizado, Salvador, só. Salvador, no meu pé, no corredor forte, decola com curva esquerda, após decolagem, mantendo um no meu pé, afastando 20 milhas, tá com 0171, controle 199, decimal 8. Para essa mensagem, chamador 118 de Smalls. Qual o time de novo, 9970. Bom dia, Zulu Alfa, X3 Zulu. Alfa, X3 Zulu, prossiga. Bom dia, senhor. Alfa, X3 Zulu, está no parte 3. Posição 3, Romeu, solicita rebote para a posição 02 do pátio principal. Quanto alto? Não confio, pode repetir? Qual é a posição, a posição que se encontra atualmente? A posição que eu estou é a 3, Romeu, do pátio de carga. Gente, autorizado até a saída do pátio de carga, reporta para ingresso no pátio principal, ok? Afirmativo, chamará para ingresso para participar, então eu fui do Lutinha. 1759, copia? Copia 1759. Guarulhos autorizado, 360, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da El Leda Motte. Lucas 1-0, primeira aerozinha, pode salvar até em conforme. Transponda em 5427, controle 199, decimal 8. Autorizado 360, decola 1-0, comando direto da El Leda Motte. Lucas 1-0, salva até, pode conforme rota. O passo 27 na conta, 198 ao controle, o ano 709. Bona 759, cotejamento correto, levanta pronto para o puxar aqui acionamento. Pronto, puxa ataque e acionamento, bono 759. Confirma aí, pronto? Pronto. Seguro. Boa. Pronto, puxa na parte 759. Azul 4234, copia. Transador ICIF 350, decola da 1-0 com primeira curva à esquerda na saída Puca, Jamo após Jamo Cancho, transponder 5434, controle em 199, decimal 8. Lopes 197, a primeira aerovia, após conforme a rota prevista no plano de voo. Confirma a saída copiada? Mesmo 4234, contingimento correto, a porta pronta para o pushback acionamento.